Só falta mais quando eu chamei, foi de verdade. Temos desconhecido, só restou lembranças e imagens. Toda noite me dá por de remédio pra não lembrar dela. Eu nunca tô só, penso que eu uma grande merda. Se eu morrer algum dia, você vai chorar na minha terra. Diga que me ama, acho que eu faço alguma merda. Entrei naquele ano e você menos ganha um abraço. Depois que eu fui embora, você tá no outro braço. Me destruiu com as drogas, eu não me sinto palhaço. Eu posso até rir por fora, mas por dentro eu tô quebrado. Você usa da luz, meu comil? Você deve morrer!